Tá ao vivo esse negócio aqui? Ao vivo? Ao vivo! Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Toda segunda e sexta-feira aqui no nosso canal. Numa semana agitadíssima. Vocês estão aqui firmes no Periscatso. Que passa todas as segundas e sextas aqui no youtube.com/verdazo1914. Eu admito para vocês que eu não me lembro de ter de estar sentindo uma sensação tão maluca quanto a desses dias. Eu fiquei num estado de depressão, pré-depressão ou depressão de fato, quando mandaram embora o Roger, e não pelo Roger em si, que estava fazendo muita bobagem, mas pelo fato do nosso clube estar deixando, ou ter deixado a situação chegar naquele ponto, né? A gente tem um projeto técnico, bem feitinho, bonitinho, montadinho. Claro, não é perfeito, até porque falta a figura do diretor de futebol, do diretor de bola, o Matos, eu sempre falo, o Matos é diretor comercial. Mas de toda forma, era um projetinho técnico para ser. Para que fosse dada continuidade a ele, né? E foi interrompido por causa de eleição. Ah, mas o Palmeiras não ia ganhar nada. Talvez não, mas talvez. A mesma chance que o Palmeiras tem agora que mudou e entra o Filipão e ele vai dar um jeito, né? Do jeito dele, vai que vai, na cagada, vamos que vamos. Podia dar um jeito no Roger. Podia, se tivesse um diretor de bola, podia ter corrigido o Roger. O Roger estava cometendo erros. Então ele tinha que ter sido corrigido, cobrado e corrigido. Que é o que o Matos falou naquela entrevista para a Fox, terça-feira à noite. Ele falou que ele fazia isso. Então eu acho que quem demitiu o Roger, que foi certamente o presidente Maurício Gagliotti e muito provavelmente a mando da Carminha, da conselheira, ou, pelo menos, depois de ter pedido para ela para fazer isso, parece que existe um racha na diretoria. A diretoria está rachada. O Matos fala uma coisa e no dia seguinte acontece exatamente o oposto. Aí chega o Filipão. Queria só mandar um abraço pro pessoal que tá já sentando a ripa aí no chat. Usem o chat, tá? Usem o super chat para fazer as perguntas. E o estagiário Rambo, ele vai cortar, se aparecer corintiano, né, falando besteira, o estagiário Rambo vai cortar. E mandei abraços também, que o estagiário dos abraços está recolhendo todos e ao final eu vou mandar abraço para todo mundo. Então essa é a sensação estranha, porque no primeiro momento, para quem está pensando em estruturar o departamento de futebol, montar um super projeto, para levar tudo, para rapar os títulos aqui, pegar todos, você traz um cara que era o Filipão, é exatamente o oposto disso. A gente não sabe como o Filipão tocou seus últimos anos daí da carreira. De repente ele se modernizou. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe. Tudo leva a crer que não, né? Ele vai chegar. Ele não é burro. Ele entende de futebol. Ele é atualizado. pelo menos em termos táticos, ele sabe montar duas linhas, ele sabe fazer isso, vai fazer isso. É, mas ele tem um componente muito especial, que é a gestão de grupo, né? Que é a forma de construir em torno de si uma atmosfera única. Uma atmosfera que fez com que aquele grupo, aquele elenco, ganhasse uma Copa do Brasil em 2012. Com Valdívia e tudo. Com Valdívia chinelando, sabe? Pintando e bordando. Barcos com apendicite. E bate e falta aí, Marcos Assunção, e vê o que acontece. E ele fez aquele time ganhar com o Luan, calça jeans, ambicanhoto, com a perna arrebentada. O cara ficou que nem um saci, metade do jogo, porque não podia mais mexer. Conquista épica, né? Aquela Copa do Brasil. Embora tenha sido uma competição menor, mas foi uma conquista épica. E aí vem na cabeça tudo que ele conquistou nos mata-matas, né? Principalmente na primeira passagem dele. Então, no Drops que eu fiz ontem à noite, eu mencionei para vocês aqui que, para mim, pelo menos, ele foi o maior técnico que eu já vi o Palmeiras ter. E olha que eu vi o Luxemburgo em duas passagens brilhantes. E uma terceira, a quarta, na verdade, muito boa também, pelo menos até uma parte dela. Depois, no final, degringolou. Depois ele resolveu jogar pôquer. Doutor, tô vendo aí a história do Chapadão do Sul. O estagiário tá anotando aí, depois eu vou mandar, tá? Então, eu me flagro sentindo um negócio que eu não deveria sentir. Uma esperança numa coisa mística, numa coisa sem muita lógica. Mas isso é a essência de ser torcedor, né? Então, o que o Filipão tem que ele causa isso em todos nós? Estava vendo aí essas pesquisas de Twitter. 88% de aprovação no momento da contratação. Eu acho que boa parte desses 88% se devem ao fato de fora Roger. Né? Negada não estava mais aguentando Roger. Então, qualquer um, né? Qualquer um que venha, ótimo, tá ótimo. Mas acho que boa parte desses 88 é porque amam o Filipão mesmo, amam o Filipão. O Filipão, ele foi muito mal, né, na última passagem dele. Um grande abraço pro João César. Ele quer ver o Filipão no Allianz Parque, né? Foi isso que você quis dizer. No Allianz Parque, quer ver o Filipão no Allianz Parque. João César que acabou de fazer um superchat, né? Sempre bom deixar claro. Então, eu acredito que o Filipão pode levar a gente aos títulos este ano. Tudo vai depender da química. Tem que dar aquela liga, né? Ele tem que pegar o time. Ó, Rômulo Lima, se você é flamenguista, fala logo que eu já te tiro. Então, se for flamenguista e quiser continuar, fica caladinho aí, fica quietinho, tá? O Evandro acabou de falar um negócio aí que chega de estagiários. Eu acho tão lamentável esse tipo de abordagem, porque assim, o que é estagiário, né? É o técnico que estuda, é o técnico que valoriza outros aspectos que não só a boleiragem. E o Roger é ex-jogador. O Roger é diferente do Eduardo Batista, que é um cara que é meramente teórico, o que não deixa de ser uma pessoa com valor, um profissional de valor. Mas o cara que é ex-boleiro, que tem a vivência de vestiário e ainda por cima estuda, pô, ele tem que ser muito valorizado. Então, desde quando estudo é ruim? Então, essa é uma discussão que eu estou vendo ultimamente. Ah, agora, estudioso é besteira. Que vai... Então, chama o João Santana. Quer mais boleiro que o João Santana? Estagiário. Estagiário é, sabe... O Filipão, quando ele ganhou o primeiro título da carreira dele, foi em 93. Então isso já faz... Faz as contas aí, Conrado. Faz 25 anos. Não, 91. Faz 27 anos. Então ele tinha 42. Sabe quantos anos tem o Roger? 43. Você vê a injustiça? Ele ganhou em 92, na verdade. Então, 43, 43. Exatamente a mesma idade do Roger. Tinha 43 anos quando ele ganhou a Copa do Brasil pelo Criciúma. Pelo Criciúma, hein? Então, o que é estagiário? É um cara jovem? O Filipão ganhou título jovem. É um cara que estuda. Pô, estudar sempre é bom, cara. O Parreira... É um cara que é estudioso e ganhou a Copa do Mundo em 94. Sem nunca ter chutado uma bola na vida. 91, tá dizendo o Marcel. Então, mais novo que o Roger, tá vendo? E mais novo que o Eduardo também. Então, tem que tirar essas frases prontas e feitas da cabeça. Estagiário bom mesmo, só aqui no Verdaza, né, Luiz? Tá certo. Mas eu dizia que o Palmeiras vai ter que dar uma liga, vai ter que dar a química. O que é essa química, essa liga? É quando o técnico faz aquela leitura preliminar, acaba de chegar no clube, pega o elenco, faz aquela leitura preliminar. Fala assim, ó, eu vou montar assim, assim, assim. Porra, e dá certo. Ah, isso quer dizer o quê? Então quer dizer que o cara que consegue isso é bom, o cara que não consegue é ruim. O problema é que eu acredito que todos têm essa capacidade de chegar e conseguir isso. É muito mais um fator aleatório do que qualquer outra coisa. Ontem a gente quebrou o pau lá no Mesa, né? Eu e o Zé. Entre aspas, claro. Porque o Zé deu o argumento do Aguirre. Porque o Zé tava putíssimo com o Roger, por causa dele tá falando que 7 meses e não conseguiu ainda fazer esse time jogar. Não, conseguiu. O que ele não conseguiu é dar consistência. O time já jogou muita bola. Vamos combinar. Mas aí ele estava impressionadíssimo com a sequência do São Paulo. Ah, só ganha. Olha só o que o Aguirre fez. Mal sabia ele que o São Paulo ia perder naquele mesmo momento, né? Tava ganhando de 1-0. Por isso que ele tava, o São Paulo. Tomou 2 do Grêmio. Mas ele usou um bom argumento até, do Aguirre. O Aguirre chegou e deu um puta jeito no São Paulo e o Roger nada. Então, o que será que vai acontecer daqui, se o São Paulo continuar, né, nessa pegada aí de bons resultados? O que vai acontecer daqui um mês? Todo mundo está olhando o São Paulo jogar. Ué, pô, peraí, o que está acontecendo aqui? Saíram do armário e vão querer jogar bola agora? De onde saiu isso? E aí todo mundo vai estudar o São Paulo. Ó, dá para você neutralizar o São Paulo fazendo isso, isso e isso. E aí o São Paulo vai oscilar. Vocês acham que o São Paulo vai só ganhar? Já perdeu ontem, né? O São Paulo vai oscilar. E a hora que o São Paulo oscilar, o que que o Aguirre vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer alguns ajustes. Ele vai ter que ter um plano B. Ele vai ter que ter uma saída, uma variação. Porque senão vai começar, a oscilação vai ser eterna, né? Vai ficar naquilo, vai ganhar algumas, vai perder outras, vai ficar no meio da tabela. E fica por isso mesmo. Então, não adianta falar que o Aguirre deu resultado. Não deu nada. Não ganhou nada. Ganhou alguns jogos. Quero ver ele manter isso aí com consistência. Ah, mas o Roger nem isso conseguiu. Aí que entra a tal da química. É um momento, cara. Quando você pega, dá certo. Lembra do Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira, em 2015, aconteceu isso. Ele herdou o time do Oswaldo. Naquele primeiro momento, voou baixo. Pô, demos um pau no São Paulo. Aquela partida contra o São Paulo foi espetacular. Todo mundo lembra, né? Aí passou agosto, setembro, já começou a virar o fio. Que lugar que a gente terminou no Brasileiro 2015, vocês lembram? Décimo, décimo primeiro. Só que na Copa do Brasil funcionou. Funcionou aqui, ó. Porque contra o Internacional, faltando 15 minutos, a gente estava eliminado. Aí o André Giroto acertou aquela cabeçada, cruzamento do Alione. Contra o Fluminense, foi nos pênaltis. E se o Fernando Prass não faz um milagre, o Fred não deixava nem ir para os pênaltis. E contra o Santos, foi nos pênaltis. E o Fernando Prass bateu o último pênalti no meio do gol, mal pra cacete. E que fez o gol do título. Então o Palmeiras já estava jogando muito mal com o Marcelo Oliveira quando ganhou a Copa do Brasil. No que voltou para 2006, estava pior ainda. Então foi um momento ali que o Marcelo Oliveira fez o time jogar muita bola. Depois ficou manjado. Então falar que o Aguirre... é uma coisa que pegar a foto do time do Marcelo Oliveira, lá no comecinho, no 2, 3 meses de trabalho, tava voando. O Egídio tava jogando muito. Olha lá, o Sicali tá falando. O Aguirre conseguiu fazer no São Paulo o que o Roger não conseguiu do Palmeiras, unir os jogadores e fazê-los correr o tempo todo. Por quanto tempo? Por quanto tempo? E outra. Falar que o Roger não consegue fazer os jogadores correr é mentira sua. Você está mentindo, você está mal intencionado. Está com muito, muito ódio no coração do nosso ex-treinador. Porque os caras correram. Até o último jogo. Eu vou dar só um lance para você. No segundo tempo, 20 e pouco do segundo tempo, o Everton pega uma bola, lança para o Dudu. O Dudu põe na frente, sai correndo, chega na linha da área. O Moisés parecia que estava com um foguete atrás. Passa pelas costas do Dudu, cruzando. O Dudu dá o toque para fora. E o Moisés tenta jogar para dentro de novo para devolver para o Dudu. E a defesa do Fluminense cortou. Isso era 25 do segundo tempo. Os dois correram que nem louco. Você vai falar que os jogadores não estão correndo? Para. Do jeito que o time ganhou do Atlético Mineiro, há menos de uma semana, até a última bola, falar que os caras não estão correndo, meu amigo, você está de sacanagem. Então, quando a gente for falar, vamos ser honesto, né? Vamos ser honesto, sabe? Tudo bem, a gente quer defender nosso ponto de vista, mas se não falar coisa com coisa aqui, eu tô vendo o jogo, eu rebato você, cara. O Diego Mendes está falando que não vê com bons olhos a volta do Filipão. Eu entendo. Eu entendo a preocupação. Eu entendo que muita gente tem mágoa, uma mágoa profunda do que aconteceu em 2012. Eu entendo isso. Eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar com... Vocês estão deixando o like aí? Então, não deixaram ainda? Por favor. Like, né? Joinha. Para ajudar o canal. Mas eu entendo essa rapaziada aí que tá muito magoada com o Filipão. Eu não sei até que ponto esses caras viveram a primeira fase do Filipão. Né? Quantos anos você tem, Diego? Tem gente que viu sim. Mas o que ele fez em 2012 foi mais forte. Cara, cada um vê futebol de um jeito, cada um sente o futebol de um jeito. Então eu não condeno quem tá muito puto com o Filipão. Não perdoa o Filipão por 2012. Eu, por muito tempo, fiquei muito magoado com o Filipão também. Até porque era um ídolo. Então quando uma pessoa que a gente quer muito bem faz o mal pra gente, como ele fez, dói mais ainda. Aí é como cada um trabalha, né, o bichinho da raiva, né, que fica aqui dentro da gente. Eu tento mandar embora, sabe? Boto na balança, vejo que é mais importante. E ele tem a chance de se redimir agora. Então vai ser uma história. Se o Filipão voltar e conquistar um monte de título, vai ser uma história de redenção tão absurda. Então a gente tem a condição agora, e eu acho que no fundo é isso. essa esperança que isso aconteça. É um cara que a gente gosta muito, que magoou a gente, mas que no fundo a gente quer que o filme acabe bem. Não parece roteiro de filme? Começa lá, tudo bem, de repente dá uma puta de uma merdona ali, daí tudo se resolve. É roteiro de filme, assim? Então, a história do Filipão parece que vai ser isso. Ou a gente quer que seja isso. Por isso que eu acho que tem tanta gente achando legal pela possibilidade dessa reviravolta, dessa coisa épica. E aí os livros de história vão contar a história do Filipão no Palmeiras. Ah, gente, é sensacional. É sensacional. Então, no final das contas, a vontade que dá é de tirar o racional de lado. Vocês sabem o quanto eu procuro ser racional aqui quando eu venho conversar de Palmeiras com vocês. E... porra, torcer que nem louco pro Filipão pra ele dar certo. Porque vai ser uma puta história. Que o eventual sucesso do Filipão não esconda a necessidade da gente se profissionalizar, de ter um projeto sólido, de ter um técnico blindado. O Filipão está com 69, tem contrato de 2 anos e meio. E quando ele sair, o que acontece? Acho que essa tem que ser uma das preocupações dele. Não só ganhar título. Ganhar título é a obrigação dele agora para salvar a eleição do presidente que contratou ele. E dizem que com dinheiro que não é do clube. Dizem, né? É só ir no blog do Cosme Rimoni. É um cara que gosta do Palmeiras, embora tenha origem lá no Rio Grande do Sul, no Grêmio. No Caxias, na verdade, né? Depois no Grêmio. Mas é um cara que tem origem italiana, sobrenome italiano. Então, ele tem uma ligação, de alguma forma, que ele criou com o Palmeiras. E me parece que isso vem de antes dele treinar o Palmeiras. Porque ele fala com muito carinho do Palmeiras. Esse vídeo aí que circulou dele no programa do Serginho Groisman. Eu conheço pessoas que já conversaram com ele e que sentem que ele fala com muito carinho do Palmeiras. E faz todo sentido quando a gente lembra daquela preleção vazada na véspera de um jogo contra o Corinthians. Quando ele fala que tem que ter raiva desta porra de Corinthians. Isso arrepia, gente. Isso arrepia. Isso aí como é que você não gosta de um cara desse, né? Ele pisou na bola em 2012. Ele foi mal. Ele não foi o único responsável. Ele não foi o único culpado pelo desastre, mas foi um dos principais, sem dúvida. Mas ele tem o direito, pelo que ele construiu antes, e pelo que a gente, pelo que parece que ele sente pelo clube, de chegar no final da carreira, 69 anos, o contrato que ele até o fim de 2020, quando ele já vai ter 72. Provavelmente vai ser o último contrato da carreira dele. Um cara que já está feito financeiramente. Ele não precisa desse contrato para independência financeira. Já ganhou independência financeira lá no Uzbequistão. Ele não precisava nem da China. Na China, então, minha Nossa Senhora. Então, por que ele está vindo para o Palmeiras? Eu quero crer que ele ainda se sente... Que ele quer tirar essa má impressão que ele deixou em 2012 para quem tem essa má impressão, como eu tenho. E muitos de vocês também devem ter. Então ele quer meio que, sabe, dar aquela fechada no pacote. Eu falo assim, pô, eu vou parar sendo amado pela torcida do Palmeiras. Então ele deve estar vindo assim com essa ideia para cá. Sem ideia de ganhar dinheiro. Não que ele tenha feito isso na outra passagem, mas é praticamente certo que ele não vai fazer nenhuma contratação que dê margem a achar que ele está levando um. Porque todo treinador faz isso, né? Ou quase todos. A gente não pode provar de nenhum, mas nesse caso, pela situação dele, É praticamente certo que ele não vai fazer. Porque ele ganha, ele já tem tanto dinheiro, mas ele está tão milionário que não faz sentido. Então, por isso que eu acho que ele vai fazer o que ele acha realmente que é o melhor para o Palmeiras. E aí para fechar o raciocínio, que isso, que esse entendimento de o que é melhor para o Palmeiras, dê a química, que dê liga logo no começo. Isso é muito importante. Porque daí a gente vai ter chance de ganhar a Copa. Copa do Brasil, Copa Libertadores. Eu não vejo nenhum campeão europeu chegar tão esbagaçado no Mundial como parece que o Real Madrid vai chegar esse ano. Porque eles perderam numa tacada só um dos maiores técnicos do mundo hoje, que é o Zidane, e um dos maiores jogadores do mundo, que é o Cristiano Ronaldo. Então você perde Zidane e Cristiano Ronaldo de uma vez só, é difícil de recuperar. Então eu acredito que vai ser um ano de reconstrução para o Real Madrid. E vocês sabem como eles vão jogar o Mundial em dezembro, né? A motivação deles para jogar lá. Eles sempre ganham muito fácil porque eles são muito superiores. Dessa vez não vai ser tão superior. A gente tem que ganhar essa Libertadores. A gente tem que ganhar essa Libertadores. E a gente está a 8 jogos. E a gente tem o Allianz Parque. E a gente tem a vantagem de decidir todos em casa. E a gente tem pela frente, nas oitavas de final, o Cerro Porteño. E se passar do Cerro Porteño, é o vencedor de Colo-Colo e Corinthians. Corinthians desse jeito aí que a gente tá vendo, né? Eu começo a pensar aqui, sabe? Marcos Vinícius, um grande abraço para você, cara. Ele pergunta se foi uma boa hora de acontecer esta má fase. Botou aspas aí, né? Expôs a Carminha e suas reais pretensões. E se tivesse um time voando, talvez nem ligariam. Ah, eu acho que essa o que ele está falando é de uma declaração desastrada que a conselheira Carminha deu, de dizer que não vai patrocinar um time se não confiar na presidência, no inimigo que ele chamou, que é o pessoal da oposição. O pessoal da oposição é inimigo para ela. Aí eu fico pensando, peraí, mas e o amor ao Palmeiras? Cadê? Porque patrocínio é em troca da disposição da marca. Ela tem alguma dúvida que a marca vai continuar em absoluta exposição e evidência e que as propriedades de marketing que ela venha comprar em cima dos jogadores, que vai dar uma exposição absurda. Então, o que ela quer mais além de exposição da marca dela? O que tem a ver se o presidente é amigo ou inimigo? Marcos Dito, não sou sócio, tá? Respondendo aí a tua pergunta. Então, ao dizer que ela tira o patrocínio, ela mostra do que ela está atrás realmente. De poder. Ela quer ser presidente do Palmeiras, ela não quer ajudar o Palmeiras. Ela quer ser presidente do Palmeiras. E está usando o seu poder econômico para isso. É pizzada, é ajuda para não sei o quê, é compra não sei aquele outro. Ah, estou precisando disso. Não, quanto é? Eu compro. De onde sai? Sabe, que fundo é esse do qual ela tira dinheiro e agrada todo mundo ali dentro do clube? Consegue os votos que precisa? É tão estranho isso, gente. Porque quem tem uma empresa quer lucro. Não rasga dinheiro. Ela está rasgando. Qualquer um que chega lá e pede, ela dá o dinheiro. Ah, preciso de dinheiro para comprar, não sei o que, de uniforme. Vai, compra, tá aqui. Meu, quem vive lá dentro do Palmeiras sabe o que está acontecendo. Só que ela se expôs, ela foi descuidada e ela se expôs. Ela foi desafiada por 3 dos 4 vice-presidentes que pediram para ela, já que ela declara que não é candidata. Não, não sou candidata, eu estou lutando pelo sim porque é muito bom para o clube. Certo, Dudu Mark? Já te respondo, tá? Então, a partir do momento que ela, que a conselheira Carminha colocou em dúvida se ela mantém o patrocínio. Aliás, ela não colocou em dúvida, né? Ela afirmou que não, ela tira o patrocínio. Então fica claro que a intenção dela é, no mínimo, duvidosa. Ela está chantageando o Palmeiras. Ela está colocando mais uma vez a faca no pescoço do Palmeiras, como já fez antes. Que amor é esse? Que amor é esse, conselheira? As pessoas tendem a acreditar, né? As pessoas têm esperança, as pessoas são esperançosas. Então, quando aparece alguém com uma voz suave como a sua, carismática, né? Como você, as pessoas tendem a acreditar, a morrer de amores por você. E você, claro, não vai mostrar suas reais intenções quando você, se você não está dizendo que, não vai fazer exatamente o que diz que vai fazer. Até que você escorrega, né? Como você escorregou nessa entrevista. E aí você mostrou quem você é. Então agora pode ter certeza, viu, conselheiro? Que tem muita gente que morria de amores por você e que já não morre tanto. Então vai ter que caprichar aí nos presentinhos, tá? Supondo que tivesse vindo o Lucha, disse o Eduardo Marque, com um passado glorioso no Palmeiras e tudo mais, você manteria a mesma opinião que você emitiu referente ao Filipão? Não, menos. Talvez eu estivesse esperançoso também. Mas o Filipão tem a seu favor aquele poder sobre os jogadores, que o Lucha não tem tanto. Tem também. O Lucha é outro jeito, né? É outra pegada. O Lucha vem com aquela ginga, com aquela malandragem. E o Filipão é murro na mesa. Os dois funcionam. Os dois jeitos funcionam. Mas acho que nesse momento a identificação do palmeirense é muito maior com o estilo sargentão. Ou com essa idade, estilo general do Filipão. Então, por isso que eu talvez estivesse esperançoso caso tivesse fechado com o Lucha, embora o projeto dele, a gente sabe como ele trabalha, né? O Filipão está muito melhor financeiramente do que o Lucha, então talvez algumas tentações e o Lucha tivesse que resistir muito e isso causasse alguma resistência também. Então tem uma série de fatores aí que eu prefiro o Filipão ao Lucha, com muito mais força. Vamos lá, seguindo aqui nas perguntas. O Fábio Keck está falando que o projeto pode ser feito também com o Filipão. Se ele ficar no ano que vem, já terá 6 meses de trabalho. O Filipão dá aula no Roger. Então, sabe o que eu acho que falta o Filipão? Quer dizer, eu não sei se falta, porque eu não acompanhei como ele evoluiu na carreira dele. Mas será que ele estudou? Será que ele tem background científico para comandar um projeto técnico como o do Palmeiras? Como deve ser o do Palmeiras? Acho que a gente tem que pegar, sabe, os exemplos de grandes clubes da Europa e ser o primeiro a fazer isso aqui. Falando, quem fizer isso primeiro, detona todo mundo. E a gente tem todas as condições de fazer isso, de estrutura, de dinheiro, ganhamos título há pouco tempo, então, em tese, não deveria ter o desespero de passar um ano em branco, se der errado, fase de implantação. A gente tem tudo para fazer isso, gente, é isso que... Mas é que tá, e além de tudo, você precisa de um diretor que tenha todo o preparo, né? Tenha estudado todas as... parte financeira da coisa, a parte científica da coisa, a parte técnica da coisa, a parte teórica, a parte prática, tem que saber tudo. Esse é o diretor. E aí esse cara vai cobrar o técnico, ele vai cobrar a preparação física, ele vai cobrar a fisiologia, ele vai cobrar a nutricionista, ele vai ter o diretor de compras dele, e aí que entra o papel do Matos. Vai ter que negociar ali com a parte do financeiro para ver quanto tem de recurso para investir em A, em B, em C, qual que é a prioridade, montar estratégia de mercado. Então, será que o Filipão aguenta isso? Não sei. O Micheletti queria um time com raça. Mas raça não resolve, cara. O nosso time tinha raça. O time do Roger tem raça. De onde você tira que o time do Roger não tinha raça, cara? Eu dei, acabei de dar dois exemplos. Dois jogos recentes aí. Os dois últimos jogos. Puta raça do time, cara. Por que que vocês falam isso? É tão simples. Precisa de raça. Precisa de vontade. Para. Puta, para com essa... Puta, me ajudem aí, vai, meu. Não aguento mais ter que falar isso. O Fábio Mola tá dando apoio à minha decepção com o fato de não ter continuidade o trabalho. É tão estranho, gente. Eu estou claramente decepcionado, mas ao mesmo tempo estou tão esperançoso. É uma mistura de sentimentos, é um negócio tão bagunçado que é difícil. Como eu falei para vocês, eu não me lembro de estar com a cabeça tão bagunçada em relação ao Palmeiras como nessas últimas horas. O Dilmer está confiante que o Filipão vai trazer títulos. O Cássio Alves pergunta como eu acho que o Filipão vai armar o Palmeiras. Eu acho que ele vai manter o esquema do Roger. Eu não vejo ele mexendo em nada, até porque se você pegar a seleção de 2014, foi igualzinho, 4-2-3-1. O Bernard era o Dudu, o Fred é o Borja. Quem que era o 10? O Oscar, né? Oscar é o Lucas Lima, ou o Moisés. Igualzinho. Paulinho é o Bruno Henrique. Ricardo Passalaco, ele fala assim, em primeiro, Filipão é palmeirense, quer coisa melhor do que isso? Não influencia. É legal para nós, para a gente é legal. Torcedor, mas para o trabalho isso não influencia. Quem é palmeirense é a gente. Como eu falei, eu sinto que ele tem um carinho pelo Palmeiras, que eu não sei de onde vem. Se um dia eu tiver a chance de entrevistar o Filipão, e se vocês me permitirem chegar até o final de 2020 com 1.000 padrinhos, já pensou? Eu entrevisto o Filipão, e aí eu vou perguntar para ele de onde vem esse carinho do Palmeiras. É da primeira passagem? É de antes? É alguém da sua família italiana? De onde vem isso que a gente percebe que tem? Mas torcer, torcer, cara, quem está envolvido com o futebol pode até torcer, mas é diferente, que nem o Dudu. Dudu é palmeirense, palmeirense, os filhos são palmeirenses. Aí ele sai e vai para a China. Daqui dois anos vem uma proposta do Flamengo, ele fecha com o Flamengo e vai jogar contra o Palmeiras, que nem o Felipe Melo está jogando contra o Flamengo. Profissional, cara. Então, quem torce para o Palmeiras somos nós. A gente que torce para o Palmeiras. Tirem isso da cabeça de querer achar melhor quando o cara se declara palmeirense. Tipo, tem gente que fala que quer o Hulk. O Hulk é muito bom. O Hulk. Por quê? Porque ele é palmeirense. Puta que pariu. Parem com isso. Parem. Apenas parem. Mas então, mas o Passalaco está falando assim. Primeiro que ele é palmeirense, tá? Vai falar dos pontos negativos, fala dos pontos positivos, que são muito maiores, que é o que nós queremos ouvir. Mas eu falei, é que acho que você deve ter feito essa pergunta antes de eu falar os positivos. Henrico Cacella, ele fala assim: a lealdade tática do grupo do Palmeiras existe, é claríssima. O quanto os jogadores, mesmo talvez não concordando com as determinações do Roger, faziam o que ele mandava. Impressionantemente obedientes. O que acontece, e aí eu vou acabar respondendo o Vicente Fedeli também, é que às vezes o Roger fazia umas coisas tão absurdas que um jogador olhava pro outro e falava assim: porra, se a gente continuar jogando do jeito que esse cara quer, fudeu, nós não vamos fazer nada. E aí desanima. E aí não é questão de faltar vontade, é questão de desânimo, é questão de não ter confiança no que tá fazendo. O cara fala assim: se joga da ponte de cabeça no chão. Fala: porra, vou morrer. Não, não, não, não, você vai voar. O cara vai se jogar com confiança, vai obedecer. Vai se jogar da ponte. Mas você acha que ele vai se jogar, fazer aquele pulo bonito, né, com pose de salto ornamental? Não, o cara vai cagando de medo. É, não tem confiança. Então, é isso que aconteceu. Mas, assim, eu fiquei com essa impressão muito forte no jogo contra o Fluminense. A hora que ele tirou o William e pôs o Daverson, a gente percebia que um olhou pro outro e falou: fudeu, não tem mais o que fazer. Puta cagada do Roger. Então eu não acho que é falta de vontade, cara, é falta de confiança. E torcedor tem muito. Torcedor parece que tem tesão. Como disse o Filipão uma vez, parece que vai gozar quando quer achar uma razão pro time ter perdido e fala: faltou raça. Faltou vontade. Puta, parem com isso. Parem. Pelo amor de Deus, evoluam. O Fabiano Honorato disse que acredita que até o Daverson vai jogar bola com o Filipão, já que ele, até o Betinho ele fez jogar. Não, não fez o Betinho jogar. O Betinho não jogou nada. O Betinho deu uma cabeçada e foi gol. O Betinho não fez nada. Agora, o meu medo é que ele transforme o Daverson no novo Luan calça jeans, né? Que não sai do time nem a pau. Acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Luan, ele era o preferido do Filipão, não tirava do time nem a pau, porque ele era obediente taticamente, ele voltava para marcar. Isso há muito tempo, né? O Filipão foi um dos primeiros a implantar o 4-2-3-1 aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram. Aquele time que tinha Adriano, Michael Jackson. A gente tudo acostumado ali com 4-4-2, né? Aquela coisa quadradinha e tal. De repente ele inventou isso daí no Palmeiras. Já acontecia em alguns times da Europa, mas aqui no Brasil poucos times jogavam. Cruzeiro, acho que também jogava desse jeito, mas poucos. E de repente a gente viu o time jogando com pontas de novo, que na verdade não eram pontas, eram falsos pontas, né? Eram meias, que é o que a gente vê hoje, até hoje. É o 4-2-3-1. E o Luan era o cara que hoje faz o papel do Dudu, né? O papel que o Dudu faz. E ele voltava para marcar. Falei: nossa, o ponta tá voltando para marcar. Vocês lembram que isso era novidade em 2011, 2012? 2010. Mas eram outros tempos, né? Ele preferia o Luan, ele tinha essa predileção pelo Luan, porque o Luan era ruim, mas o cara que se fosse para tirar o Luan e colocar no lugar dele era pior. Também tem que, né? O Luan é muito ruim, é muito ruim. E, puta, a gente passava nervoso com ele. Mas aí, se tirasse o Luan, ia pôr o Patrick barriga de cavalo, né? O Patrick fenômeno. Ou ia pôr o Vini Show, eu ia pôr o... Vou lembrar que do lado direito era o Maicon Leite, né? Já era desesperador. Então, puta, o Mazinho, né? Mazinho, Messi Black. Puta, que tempo difícil. E ele fez o time ser campeão, cara. Agora, não acho que ele vai fazer isso com o Daverson, né? Porque daí ele vai olhar pro banco, ele vai ver que ele tem Gustavo Scarpa, ele tem Johan, ele tem até o Arthur, que é melhor. E não acredito que o Daverson vá roubar o lugar do Borja, né? O Borja vai ser o Oséias dele, vai ser o Fred dele, vai ser o Barcos dele, ou o Betinho dele. Então ele não vai abrir mão, a gente sabe que ele gosta de jogar com centroavantão, né? Jardel, sempre gostou. Então não vejo a posição do Borja ameaçada. O que eu acho é que ele vai, agora ele vai pedir para o Matos falar, mas eu quero outro centroavante reserva, porque sem dois centroavantes fica difícil, e o Daverson não é centroavante. Vocês pararam de fazer superchat? É por quê, hein? Não querem mais responder pergunta? Que eu responda a pergunta? Não respondo. Fico aqui só falando do tempo, do mundo. Elton Okada. Já respondi sua pergunta, né? O Filipão tá vindo como uma espécie de desafio pessoal, uma forma de redenção. Acho isso sim. Inclusive escrevi isso no texto. Visitem o site também. Comentem lá no site, é importante. Não só aqui no YouTube, lê um pouco o que está escrito. Às vezes, quando eu escrevo, a ideia sai mais completa, né? Porque o texto eu escrevo devagar, eu reviso, acrescento um parágrafo, resumo outro. O texto fica bem enxuto, fica bem legal. E às vezes falando aqui, uma ideia atropela a outra e não fica tão claro. Então, prestigiem lá o site também, Verdazzo, para quem não conhece, verdazzo.com.br. Quem é nosso Arce? Quem que você acha? Claro que é o Marcos Rocha, né? Quem pode ser? Já respondi a pergunta do Felipe aqui também. O DC 2.0 está apostando que o Thiago Santos vai jogar. É um jogador que tá a cara do Filipão, né? Eu tô com você nessa. Eu acredito, sim. Que ele vai botar o Thiago Santos. Tem o perfilzão que o Filipão gosta. Deixa eu ver o que mais aqui. Muita pergunta, estagiário. Você não está selecionando, você está pegando todas. Ajuda aí, faz uma seleçãozinha aí, vai. O Davi Felipe tá falando que eu não tô conseguindo fazer uma análise racional do momento do Palmeiras por causa do Filipão. Não tá conseguindo concatenar o pensamento. Tô sim, cara. Faz uma pergunta aí que eu te respondo. O Renan Tafuri tá falando que a raiva de 2012 não faz sentido. A diretoria da época escolheu o gladiador ao Felipe. Mas não foi só isso, cara. Porra, ele fez um monte de cagada. Um monte. E eu acompanhei de perto, sabe? Tem coisas assim que eu prefiro não revelar. Não só cagadas do Filipão, mas cagadas da turma dele, né? Do pessoal que ele confia. O Galeano era o diretor na época. Fez um monte de merda. César Sampaio fez um monte de merda. E eram pessoas que eram subordinadas ao Filipão. Então, a culpa acaba sendo dele, sim. O Elvis está super confiante aqui, eu não vou falar o exemplo que você deu, porque eu não acho adequado, mas está confiante, registre-se então aqui a sua confiança. O Marcos Valente está magoado pelo fato de ter mandado o Pierre embora. Já respondo a sua aqui, Maurício Lippe. Eu não tenho mágoa, quem tem que ter essa mágoa é o Pierre, né? Quem tem que ter a mágoa é o Pierre, eu não. Eu acho que ele escolheu errado, eu acho que o Pierre... Tinha aquele lance do jogo número 200, né? Mas vamos combinar que isso é algo menor. Eu acho que ele fez uma escolha, o Pierre... Eu adorava o Pierre, tá? Gostava muito do Pierre. Mas eu entendo quando o treinador faz escolhas. E na época ele foi avisado de que o Pierre não teria condições físicas, que ele ia... que era um caso irreversível, e na verdade depois disso a gente foi verificar que não era verdade, que era incompetência do nosso departamento médico, porque o Pierre foi pro Fluminense e voltou a jogar bem. Então, mas aí o Filipão não é médico, ele tem que confiar nas pessoas que estão em suas respectivas áreas trabalhando para ele. Não vejo assim, não. O Maurício Lippe está falando que acha que o Filipão vem com três volantes. Então, o que é volante? Para mim, volante hoje é Felipe Melo e Thiago Santos, só. Nós só temos dois volantes no elenco. Felipe Melo e Thiago Santos. Então, se você está falando que vai jogar com Bruno Henrique e Moisés jogando de volante, tudo bem. São meio-campistas que podem exercer uma função mais defensiva. Mas hoje é tão claro, é aquela coisa das linhas, né? Uma linha de quatro atrás, depois outra linha de quatro na frente. Se você escreveu na testa dele volante ou meia, não importa, ele vai estar formando aquela linha quando o time não tiver a bola, do mesmo jeito. Então, eu não concordo com essa forma de discutir tática no futebol. Eu acho que já ficou para trás isso aí. Eu acho que a gente tem que modernizar as nomenclaturas. É, na verdade o Pierre foi pro Atlético antes de ir pro Fluminense, né? Como disse o César Silva. Isso teve uma grande fase no Atlético Mineiro também. Mais até que no Fluminense, né? Flávio Ferreira quer abraço para ele e pra Sofia, que é fia dele, né? De Aracaju. Que gostou da piadinha da última vez que eu fiz, então posso fazer de novo. É, o Emerson Amorim aqui tá mandando umas palavras de carinho aqui, muito obrigado. O Bruno Guastala, adoro essas coisas. Pode dar certo ou pode dar errado, mas para ganhar a Copa precisamos de técnico copeiro. Puta, eu acho isso. Copeiro. Vocês adoram meter rótulo na testa das pessoas, né? Volante, copeiro, paizão, boleiro, brucutu, né? Volante, brucutu. É, parem de pôr rótulo, gente. Não definam assim os profissionais com palavras tão simplistas. Até porque, já pensou se alguém fizesse isso com você? Certamente iria errar. Você olhar, eu vou definir você. Aí eu escolho um adjetivo qualquer, você vai olhar, porque eu sou só isso que eu sou. Eu não sou mais nada além disso. Então não dá mais para ficar nessa. Nesse tipo de análise. Isso é vício da imprensa esportiva, né? A imprensa esportiva faz muito isso e a gente tenta abrir um pouco esse conceito. Por isso que a gente tem essa vontade de fazer esse trabalho alternativo aqui. Para a gente pensar futebol um pouco diferente, de forma um pouco mais ampla. Daí a discussão que a gente tem aqui, ela acaba sendo muito mais legal do que ficar naqueles vícios da imprensa. Eu não aguento mais, cara. Sabe, quando vocês veem no Twitter e falam, você viu o que o cara na ESPN falou? Não vi, não assisto, não consigo mais. Você viu o que o cara da Fox falou? Nem fudendo, não vi mesmo, não assisto, não consigo. Oh, no Esporte Interativo eles falaram que... Paciência, cara, eu não vi, eu não vejo. Então, a única coisa que eu acompanho da imprensa hoje são os setoristas, os caras que trazem a informação. Que a opinião eu prefiro a de vocês aqui quando a gente vem trocar essa ideia. E eu acho mais legal ainda quando essas ideias vêm com um espectro mais amplo, né? Sem os vícios da imprensa. Então, muito mais do que querer que você use terminologia A ou B, não é isso que eu quero. Eu quero que você pense com a sua cabeça. E normalmente vocês ainda... E é normal, né? Porque... Nossa opinião é formada de quem a gente assiste. E quem assiste televisão, quem está na mídia, eu por muitos e muitos, muitos anos assisti esse tipo de programa, porque é o que tinha, né? Eu entendo isso. Mas eu comecei a não me conformar com a limitação, com a rasura, sabe, do pensamento. E aí que eu falo assim, vamos fazer um negócio diferente, vamos a gente fazer a nossa discussão aqui. Então essa é a nossa proposta. Então, por isso que eu agradeço muito aí vocês a confiança de estarem aqui participando, dando os seus centavos de contribuição. O Meneghetti está perguntando cadê a cerveja. Que eu lembro quando eu comecei a fazer o Periscato, eu fazia com cerveja, ou de sexta. Eu fazia com cerveja, tomando cerveja. Aí eu ficava bêbado. Aí eu começava a falar um monte de merda. Talvez pode ser uma coisa divertida, né? Mas ultimamente eu estou gostando tanto de fazer esse negócio um pouco mais estruturado, sabe, com raciocínio em ordem, Mas nada impede de vez em quando, vai, uma vez por mês, vamos combinar isso? Uma sexta-feira vai ser com cerveja, aí vai ser mais descontraído, vai ser mais botecão. Podemos fazer isso, sim. O que vocês acham? O Meneghetti, antes de começar, ele já falou, ó, tô bebaço. Tô tomando não sei quantas aqui. E ele tá falando assim, hoje é sexta, tô bebaço, falou de novo. Sou eternamente grato ao Filipão por 98 e 99, quando ele tinha 9 anos. Então hoje ele tem 28, pela minha conta aqui. E queria ser torcedor razão igual você, mas sou completamente emoção, rumo aos mil. Eu não sou 100% razão não, cara. Senão eu estaria detonando a volta do Filipão. Começa por aí. Mas obrigado pelas palavras e eu acho que eu vou... A gente vai pegar essa ideia. Vamos fazer a cerveja. Uma vez por mês, um periscatso vai ser com cerveja. Vamos lá. Ah, mas é o seguinte também, a cerveja... Vamos ver se a gente consegue um contrato de patrocínio da cerveja, que os caras têm que deixar um engradado aqui na porta de casa. Né, governador? O governador deixou uma pingada aqui, não quis contribuir muito com a discussão, mas contribuiu com a cerveja. Tá bom. Muito obrigado pro governador Orestes. O Marco Oliveira fala assim, já sei porque você ficou decepcionado com o Filipão. É porque você queria um Palmeiras com estilo europeu, com um treinador jovem. Não. Não. Eu queria um cara que fosse capaz de implantar um projeto de verdade, sabe? Um projeto técnico. O Filipão é aquela coisa de vontade, sabe? É muito mais centrado na pessoa dele do que no... do que na, sabe, num projeto técnico consistente. Mas eu repito, isso daí é a impressão que a gente tem dos últimos trabalhos dele que a gente acompanhou. Ele foi lá na China, ele ganhou tudo. Ah, mas é a China. É, pois é a China, mas não tem nenhum técnico chinês lá. É tudo técnico europeu, sul-americano, e ele deu um pau em todos. Ganhou tudo lá. Ganhou 3 vezes o campeonato chinês. Nos 3 anos que ele ficou, 3 campeonatos chinês. E num deles ele ganhou a Libertadores da Ásia lá. Libertadores da Ásia. Então, talvez ele tenha evoluído pra cacete, não sei. Então, ô Luiz, pode dar ban nesse cara aí. Pode dar ban, falou besteira. Futebol brasileiro é aleatório? Perguntou o João Neto. É absolutamente aleatório. É isso. Futebol brasileiro é aleatório. Depende exatamente dessa química que um treinador dá com o elenco. Se dá a química, o time vai bem e tem mais chance de ser campeão. É por isso que a gente vê tantos times cheios de jogador bom que às vezes dá flop, né? Não funciona. Por quê? Porque não deu liga no começo. Se insistir, vai da liga. Só que não existe a paciência e manda o cara embora e traz o outro. Provavelmente no que manda o técnico embora, manda 2 ou 3 jogadores embora junto. Aí contrata de novo, aí você forma um novo elenco. E aí traz outro técnico e reza para dar a liga de novo. Se der, o time engrena. Se não der, manda embora de novo e traz outro de novo. Todos os times são assim. Que merda é isso? É muito aleatório. Rubenight fazendo o apoio, né? Fazendo o apoio e pedindo o apoio para o resto do pessoal. Então esse reconhecimento é muito bom. Muito obrigado, viu, Rubenight? Também o Nelson Demiciano. Receber esse tipo de apoio de vocês é muito importante, muito bom. E que sensibilize você que está assistindo aí o Periscatso, toda sexta e toda segunda. Você vem aqui, assiste, gosta do trabalho. Mas a gente precisa dar esse passo à frente, né? A gente precisa... Eu preciso ir para a academia, preciso me dedicar 100% ao projeto e não chegar aqui de noite, morto de cansado, que eu estou agora, né? E fazendo por gosto, por gostar de fazer isso. Mas se eu tivesse com aquela disposição física, né? Ia ser bem melhor. Eu estou cansado para caramba. Então, para isso, ó, o estagiário colocou o endereço, tem também na descrição do vídeo, www.padrim.com.br/verdazo. O Roger Guedes. Por que o Roger Guedes não deu certo com o Roger? Na verdade, não foi com o Roger, né? Foi com o elenco. O Roger Guedes meio que se queimou com o elenco, né? O jeito dele. Estrela. Baladeiro. Andou saindo com pessoas erradas. E todo mundo ficou sabendo. E se queimou. Ele se queimou no Palmeiras. A verdade é essa. Ele se queimou na academia de futebol. Todo mundo olhava e falava... E também tem o fator Felipe Melo, né? Que é importante nesse tipo de situação. Felipe Melo conquistou uma liderança ali no elenco. Se essa liderança é boa ou ruim é outra coisa, é outra história. E eu não me sinto à vontade para analisar exatamente por não estar lá dentro. Por isso que eu queria tanto estar lá dentro. Eu teria tanto mais propriedade para falar sobre esses assuntos com vocês, mas tudo que eu falo agora é meio leviano, né? Nossa senhora, já acabou, meu. Eu tô falando. E já acabou. Então é abraço, né? A hora de fazer o superchat é agora, porque agora eu já vou começar a fazer abraço. Então quem tá deixando para fazer pro fim, a hora é agora. E não se esqueçam, antes de sair, pessoal, de deixar o joinha, tá? Isso é importante pro canal. Joinha. E claro, fazer o superchat também sempre é importante. O Marcos quer que eu faça o periscatsu raiz lá no Periscope. Não. Periscope já é passado, cara. Esqueçam o Periscope. Fica só o nome para lembrar da raiz da história. Então vamos lá. Abraços. Então, Dr. Marcelo, lá de Campo Grande, mas ele tá em Chapadão do Sul. Ou ele quer que eu mande pro pessoal lá de Chapadão do Sul, que também é no Mato Grosso do Sul. E também para o pessoal de Martinópolis, que foi onde ele nasceu, aqui no interior de São Paulo. Um abraço para o Jefferson Guinho, para o Pereira, de Jaraguá do Sul, para o Marcos Vinícius, de Maringá, que diz que é o padrinho Gabriel Jesus, número 33, para o Maurílio Martins, de São Bernardo, para o Cássio Alves, que também é padrinho aqui na Zona Leste, no Itaim Paulista. O Bruno Benetti, que quer um abraço lá para Floripa. Um abraço. Olha o Cazu. Cazu, que trabalha lá no Japão, deve estar dirigindo um caminhão agora e ouvindo a gente. Mandou um abraço aqui pelo superchat. Abraço, Kazu. Kazuyoshi Shibukawa. O Meneghete tá puto. Baixei essa porra só pra ver o Verdazo, esse periscato, esse periscope. Então desinstala, cara. Se é só pra isso, pode desinstalar. Felipe Venturini, cujo nome é Felipe por causa do Filipão. Olha que legal. Depois vocês fazem aí a conversão, tá? Pra vocês verem quanto dá. Paga uma cerveja, né? Que é o importante. Dorival, que é de Floreal. Então ele é um florealense. Olha que legal. O Fábio Poli, de Cafelândia. E ele tá falando... Quem não é padrinho, torne-se o quanto antes. Isso porque ele já é padrinho e ele sabe o quanto está satisfeito com isso. E eu fico muito satisfeito de ver que o trabalho está sendo compensador para quem apoia. Ontem eu não te passei uma situação chata no Mesa. Eu não falei porque era um negócio que eu acho até melhor falar aqui, porque não interessa para... pro público dos outros canais lá. O cara falou assim, você só quer saber dos 1.000 padrinhos. Puta, eu fico chateado, cara, quando eu ouço essas coisas. Sabe por quê? Chegou num ponto da minha vida, eu prometo que eu não vou ser longo, tá? Eu vou fazer rápido, que é uma coisa que não tem nada a ver com o Palmeiras, assim, com o projeto. Chegou num ponto da minha vida em que já fazia 10 anos que eu tava fazendo Verdazo, aconteceu várias coisas nessas idas e vindas aí. Quem acompanha de perto sabe o que aconteceu. E chegou num ponto que eu falei assim, ou eu vou abraçar esse projeto de uma vez, ou eu vou largar ele de uma vez e me dedicar à minha vida profissional que eu tenho já, que eu tenho emprego, trabalho numa empresa, e subir nessa empresa e, sabe? Que vida de merda, né? Ficar fazendo planilha. Por que eu fui escolher ser administrador de empresas quando eu prestei vestibular? É chato. Faço bem o que eu faço, mas é chato. E eu adoro falar de Palmeiras. Então, para fazer um projeto, sabe? Ah, então vou fazer uma pagininha no Facebook. Ah, desculpa. Com todo respeito a quem faz página no Facebook, mas não acrescenta muito, né? Eu quero fazer um negócio legal, legal, legal mesmo. Então, um site como o Verdazzo, não existe outro. Me esforcei pra caramba. Eu acho que ele tem um diferencial, dois diferenciais, né? Absurdos. Além de um blog, que isso qualquer um faz, vai lá e escreve um texto. Eu procuro fazer os textos com qualidade. Eu acredito que os nossos textos têm qualidade. Mas ele tem o registro de todas as partidas. Então tem a história contada de cabo a rabo de todas as partidas do Palmeiras e elas alimentam um banco de dados, que tem toda a estatística, sabe? Foi um trabalho insano para montar isso. E eu fiz com muito amor ao Palmeiras, com muito prazer. Então, já é alguma coisa. Mas a gente continua dependendo da informação da imprensa. A gente não é um trabalho 100% puro sangue. Então, para isso, eu preciso dar toda a minha atenção ao Verdazzo. Mas para eu dar toda a minha atenção ao Verdazzo e eu ir lá buscar a informação, ou de repente manter o repórter para ir fazer isso, no começo eu quero ir, né? Depois talvez eu passe a bola para um repórter, não sei. Mas para isso, eu preciso ter segurança financeira. Vocês querem que eu faça tudo isso e não ganhe nada? Eu tenho família, cara. Tenho mulher, tenho filha. E aí eu falei assim, olha, então eu vou abraçar o Verdazzo, eu vou fazer o projeto e eu vou largar o meu trabalho, só que eu não posso fazer isso agora, porque o Verdazzo não me dá o dinheiro suficiente para eu sustentar o que eu preciso. Então, para isso, a gente recorreu ao crowdfunding. Por quê? Porque recorrer ao mercado, ao patrocínio, não dá. O Verdazzo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Então, é assim. Eu quero merecer isso de vocês. Então, eu faço todo esse esforço, todo esse conteúdo que eu produzo é para merecer o apoio de vocês. E apoia quem quer com quanto quer. Então, sabe, o cara colocou de um jeito tão escroto, como se eu fosse um filho da puta, sabe, que está explorando a torcida, que está enganando as pessoas, sabe, tipo, porra, cara, eu tô fazendo o trabalho que eu escolhi fazer. E eu acho que isso é legal, todo mundo devia querer fazer isso na sua própria vida, né? Trabalhar com o que gosta, com o que quer. E precisa ter um pouco de coragem para fazer isso. E eu tive, cara. Mais ou menos, né? Porque eu não larguei o emprego. Eu não posso largar o emprego. Quem que vai sustentar? Quem vai pagar as contas aqui da casa? Eu tenho que continuar. Então, quando eu tiver a condição de largar, eu largo. Mas para isso, eu preciso ter essa renda pulverizada. Eu não posso depender de uma empresa, sei lá, de quatro empresas que me paguem um patrocínio, até porque elas não pagam, mas se fosse, imagina os caras falam assim, ah, não vou mais pagar. Pô, perco uma das quatro, sai, eu perco 25% da minha renda. Fudeu. Ao passo que se eu tiver a renda diluída em 1.000 pessoas, ou sai um, sai 10, eu perco 1%. Consigo gerenciar isso e entram novos. Então isso vai me dar segurança. Então essa foi a maneira que eu arrumei de, sabe, de ser feliz na minha vida, de fazer uma coisa que eu gosto e de fazer um negócio de qualidade. Que se eu deixar a qualidade cair, vocês saem fora. Então, eu tô me comprometendo com vocês. Então, cara, o cara falou aquilo, me deixou tão puto, cara. Me deixou tão triste. Fiquei triste mesmo. Já tava triste, fiquei mais ainda. Mas vamos em frente, né? Eu acho que a gente não tem que ligar para essas pessoas, não. A gente tem que fazer para quem valoriza. Então, obrigado ao Denis, que também é padrinho. Tá deixando aí o seu apoio materializado. E é isso. E é isso. Desculpem o desabafo. Não, mas eu precisava falar. Ficou aqui, sabe? Eu nem devia ter deixado isso me abalar, mas eu fiquei puto. Eu tava meio já assim por causa do que tá acontecendo no Palmeiras e fiquei puto mesmo. Mas tudo bem, rapaziada. Domingo tem transmissão lá no Allianz Parque. O Filipão não vai estar ainda na beira do campo. Vai estar o Wesley Carvalho. Meu Filipão deve estar por ali no, nos camarotes. Acho que o clima no Allianz Parque vai estar totalmente diferente. Quando a torcida pega a bode do técnico, o clima lá fica chato. E agora vai voltar a ser um clima legal. É jogo de sábado, 11 da manhã, então é um público diferente que vai, é um público mais família também, tem isso. Então é sempre mais positivo. E, pô, vamos pegar o Paraná. Acho que os jogadores vão jogar mais livres em relação ao que o Roger determinava, então eles vão jogar um pouco mais soltos. Não acho que o Wesley vai mudar muito o estilo do time. Embora parece que ele andou treinando diferente hoje, né? Pelo que eu andei vendo de rabo de olho aí na cobertura dos setoristas. Tá vendo? Se eu tivesse lá, eu teria visto com meus próprios olhos. Mas de toda forma, Palmeiras deve ganhar. É o Paraná, é o Rogério Micali do outro lado, que também não é técnico. Se o Palmeiras está com técnico sub-20, eles também estão, porque o Rogério Micali é técnico sub-20. Então nós vamos ganhar bem. E está uma renovada, né, nas esperanças. Então o astral fica positivo, isso é sempre legal. Então essa também é mais uma das razões de que, mesmo achando que a coisa não foi feita a coisa certa, a gente fica feliz. É estranho demais. Mas isso é ser palmeirense. Isso é ser palmeirense. Senhores, até domingo de manhã, narração de Bruno Zaniolo, eu faço os comentários. E muito obrigado pela companhia e por ouvirem as besteiras aqui no final. Não sei se eu devia ter falado, mas falei. Valeu, rapaziada. Saudações ao viveres a todos. Tá ao vivo ainda, pô. Tá ao vivo.